all. I got my own life, you got your own life. Live your own life, assess me free. Mind your business, I live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. Rio Sul Rádio.

Tempo isso, hein? Até hoje eu não encontrei ninguém que dissesse que não gosta dessa música. E olha, para os DJs da época, 1992, se eu não me engano, no máximo 3, tá? Para os DJs era um trunfo. Isso daí enchia a pista de mulheres, né? Consequentemente, os valetes iam atrás, né? Mas era um trunfaço, era um dos trunfos da DJizada na época. É muito legal, né? Parece uma mulher cantando, mas não. É aquele grupo dos anos 80, OMG. O clipe mostra um filme falando de uma determinada atriz da época, sei lá, dos anos 50, talvez, dos anos 30, não sei. É um clipe muito legal. Também tivemos aí Billy Myers, Kiss the Rain, Regina Day by Day, Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. E começamos o segundo bloco com CC Music Factory, Right. É, uma versão chamada Ultimix, diferentinha e sacudida, né? Bacana pra caramba. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. E você pode compartilhar o programa aí através das redes sociais, digitando aí, ó, flashhouse.riosulradio.com. Vai direto pra fanpage do programa, ok? Um grande abraço a todos vocês, até semana que vem e fui! Passado de presente pra você. Flash House. Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Que vejo flores em você. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. Rio Sul Rádio.

W, e eu também estou na Rio Sul Rádio. Would you stay here with me tonight if I showed you my love? Would you come girl into my life if I gave you my soul? Can you tell me if there's a way I will get to your heart? There's nothing that I can do. I can't do. Oh, I'm begging you.